Veracruz. Confirme locação sobre voo, 9 Veracruz. Em Veracruz, 9 Veracruz. Reporta fora da barra. Reportar no fora da barra, 9 Veracruz. Azul 724, 10 milhas para a posição Conde, mantenha o nível 170, serviço radar terminado. Através de Conde, chame Aracaju em 120, decimal 3, bom voo. Corredor Caixa 10, comprou para Veracruz. Passeando 4000 e SP. Quase 2724, através de Conde Aracaju, Rodrigo. Copiado, 2724. Contra Salvador, Índia Mike Papá, através de Paripo, aguardando o Proa direto Salvador. Índia Mike Papá, direto Aracaju, da presente. Aracaju, direto Papá. Whisky Lima Vito, direto Aracaju, da presente. Direto Aracaju, Esquima Vito. Informa que após Conde, o Esquima Vito vai iniciar desfile e manter 1.500 pés. Gente, será coordenado com Aracaju. Vito. Juliette Papai Lima, controle. Prossiga, controle. Confirma a atitude que vai manter. O Juliette Papalino está quase o tempo. Gente, vai descer para os corredores de Salvador. Afirmo. Gente, desce para 1.500 pés. Ajuste 1019. Reporte no através de Paris para o controle de Salvador. Ok. 1.500 pés. Reportará do através de Paris. Juliette Papalino. Tan 3896, chama identificação, desça para o nível 060, ajuste 1019, chegada mais. 0019, chegada mais. Gente, mantenha a posição na Lima e aguarde. Bom dia, o 1094. 1094, chama identificação, desça para o nível 050, ajuste 1019, chegada mais. 50 para o 50, perdão. Controle Salvador, o Juliette de Papá solicita nível 055. Através do gate 7, aguardando para prosseguir o parte 3, ele é esperado. Índia Mike solicita o nível 055. Cádio, Vitor Índia Mike. Vitor Índia Mike, desse mantém o nível 055. Que será o nível 055, reportará a nivelada. Voo 1184, chame Sandra Recife em 126.85, terra na 125.45. Altimetro marca 1019, tem um bom voo. Direto para a frente, contorno, parte até o parte 3, aguardando o copo. Ainda não visual, mas vai ficar atento ao tráfego, o clima é frente. Agora 643 para o pushback da Tiana, né? Posição 03. Gente, nós temos que fazer aguarde. O Tiana não faz lugar autorizado por fazer serviço pessoal no sistema cruzado. Depois que a Tiana não no outro, chama o Tiana. Controle Salvador, tem identificação, disparo nível 070, ajuste 1019, chegada mais. Disparo 070, estado 019, agora na mais 70, faz uma idade? Negativo, mantém o perfil. Controle Salvador. Alguém veloz com o Whisky 7, na frequência livre da presente. Azul 4207, informa o tráfego, posição de 3 horas, 4.2 milhas, rumo Nordeste, mantendo 055 Charlie 72 Romeo, não interfira a sua aproximação, vê se mantém a 2.000 pés, ajuste no 019. 2.000, 019, gente do tráfego, 4207. Azul 4207, para completar a aproximação, correção, vê se mantém a 2.500 pés, 2.500 pés, ajuste no 019. 2509, 4207. 4207, chame final Salvador em 119.35. 119.35, 4207. 1094, chame final Salvador em 119.35. 1935, 119.94. Correção para 2507. 2.500, 109, 4207. Salvador, bom dia, voo 1.09, 1.09, 1.094, final Salvador, dispara 4.500, ajuste 1.09. 4.500, voo 1.09, 1.094, considere, dispara 4.000 pés. Para 4.000 pés, voo 1.094. Tiago Guilherme, prossiga com as suas instruções. 4207. Estou no 60, 160, descendo para 2500 ainda, atualizado o ILS, 4207. 56, controle 120, 29. Eu estou em Jamaica, mantém as curvas do controle. Júlia, de Rafa Lima, controle. Eu sigo. Condições de você parar no meu pé, assim de não interferir com as aproximações da pistola zero? Por favor. Ok, 10, Juliette, Papalina. Será reorientado logo em seguida para 1.500 pés aguardar. Sim. Controle Salvador, braço azul e bravo, passando interlado. Gente, bravo novembro e bravo. A última aeronave a modular para o controle Salvador após o bravo novembro e bravo, por aqui. 207. 3896 para continuar a descida. Chame sinal Salvador em 119.35. Controle Salvador, autoriza o Índia mais tapar DC 1500, presente? Confirmo, DC para 1500 pés. Afirmo, Índia mais tapar descendo a 1500 pés. Gente, vê se mantém a 1500 pés, Índia mais tapar. Será, manterá, papá? 0 com 1094. 1094, sobre a minha cabeça. Falhema, sube e mantenha 1.500 pés. 500 pés, Juliette Papalema. Juliette Papalema, grato pela colaboração. Juliette Papalema. 035, pro ideal, pro ideal para Aracaju, presente é 0.065. Matando 0.055 agora, né, pro último aviso. 2.07. Sul 4207, manda ele meia para externo. 207, pouso autorizado, pista 0, 103, 0, 0. Livre pouso, pista 0406. 3896, desce a via para 2.000 pés. Tanto 3896. Voando Interlagos. Tropa Interlagos, Juliette Papalima. Juliette Papalima, condições de voar Aracaju da presente? Temo. Gente, voar Aracaju da presente. Segurado. Juliette Papalima. Controle, é o Vitor Índia Mike. Vitorinha lá. Apresenta, solicita 1.000 pés na linha do litoral. 1.000 pés, confirma. 1.000 pés, confirmado. 1.000 pés, vê se mantém o Vitorinha mais que já voado visou anteriormente. Afirmativo. Gente. Ajuste em Salvador no 019, Vitorinha mais. Reporte 620 milhas do VR Salvador. Afirmativo. Vitor Índia Mike, correção, reporte cruzando 4.500 pés. Já estou cruzando 4.500. Mandou bom dia, 137.40, 180, 137.40, controle Salvador, acione identificação, vê se mantém ao nível 050, ajuste 10019, chegada Mário. Mais 19, 50, 1739, continue descida nível 050, ajuste 1019, chame final Salvador em 119.35. Ok, desce para 050, 1935, está estreando, Adriano. Na frequência 1198.95, 1094. 3740, mantenha o perfil da chegada. Controle Salvador, autoriza a Fura do Litoral para o Esquema Vito, está presente? Esquema Vito vai manter o 055. Negativo, vai iniciar descida para 1510, a 577 ali do Litoral, o Esquema Vito. Gastão em Salvador, bom dia, eu vou 1994. Vito, vai passar o chão, Vito. Brasil 4207, no solo 48, libera direita, 21-1, 21-1 no azul, 407. Posso, por gentileza? Pegue em frente, ainda é alfa no ponto. Autoriza o 27 saída do pátio 3, aguardando para prosseguir o 2770. Falo, Salvador Azul, pátio 207, de novo, Alfa. Prossegue Alfa, aqui no pátio 3, a posição é a 4, Lima no pátio 3, 4207. Alfa, aqui no pátio 3, posição 4, Lima, o Azul 4207. Atenta ao tráfego da companhia, iniciando o táxi, vai manter a posição na saída do pátio 3, 4207. Tá, visual, azul pra 207. Pode perseguir 2000 para de dano, Luna 739. Luna 739, dispara 2000 pés, autorizado ILSXY0, reposta estabilizado, Luna 739. Ok, 2000 perfil, reposta estabilizado, Luna 739. 48 autorizado, alinhar em 1710, levando manobra. Alinha, mantenha, no 0 de dano, agora não é contra. 3896. Na 3296, chame a 2 Alvarão na frequência 1-1-8-2-1-9-5. Fala, vem pro GNX, da Glória, autorizada a 5-1-7, na 1-4-0 graus, 1-0-1. 1-6-4-8, tô. Se o senhor não agilizar as manobras, o senhor não vai decolar. Devido ao TAN já está 3 milhas no quarto vez dentro. Bom dia. 2094 no solo 5-1. Ele está de direito no 2-1, décimo 1 no solo voador. Direito 2-1, obrigado. É 4. No 648, decolagem autorizado. No 4-0 graus, 1-0 mais. E o decolagem no 0 mesmo. Rafael Romeu, Mike com Juliette, decolado ao 5-1. Curva à esquerda, ingresso de perna contra o vento da pista 1-0 e aguarde para o cruzamento. Para informação, eu tenho a aeronave da Gol iniciando a rolagem da pista 1-0. 7, da curva à esquerda, aguardada para o cruzamento, Mike com Juliette. Poxa, né, 61, pronto, pronto, pronto. Xené 61-40, bom dia, mantém o ponto certo. Bonita 3296, bom dia, baixo travou em terra. Então 3896, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, avança. Mike, é com Juliette. Efetue 360 com curva pela direita, reporte nova, perna contra o vento. Decolado ao 5-2, chame o controle, frequência no 20, décimo 8, boa viagem. 208, mano, é, foi, foi. 3896, 896, pouso autorizado, pista 90, vento no 30 graus, 109. Ajuste de altímetro 90, 1. Para informação, tem um Bravo F58, mantendo 1000 pés, cena contra o vento da pista 90, não irá interferir. Autorizado, pouso 90, tá 3286. Tá na decolagem, suba para o nível 350, direto para o Jamo. Direto Jamo para 35, voo no mesmo ABC. Meu mais tempo, Juliette. Ingresso da Juliette, seu kit é 10. Fique atento ao balizador que vai parquear o senhor devido à obra que está próximo à área da 10 do 11. Gente, vai seguir o golpe. 1094, viaje 10 para 10. Lador, desfazia para 4000 pés, ajuste 1099. 3740. Tem que pedir de chamada, é possível voador, né? 3749, Santo 3740, mantém a perfeita chegada, Santo 3740. É, já passei o perfil. Estabilizou o visual, agora 739. Boa, 1739, complete na IEDS, chame a torre na frequência 118, decimal 95, gol 1739. 1895, Santo André. Outra 1.500 pés e o senhor consegue a 2.000 pés a fim de um conforto na viagem. Ok, 96 no solo 54, livre tarde, sua primeira direita, chama o solo Salvador, 121 na décima 1. 21 na direita, 396. Autorizado e ADS é possível, pista 90, deixa para 2.000 pés, ajuste no 09. 2.000, milímetros de amado, autorizado FC, 37740. Via Alfa Juliette, vai para o 5, na parte principal. Alfa Juliette, posição 05, 3.9. Eco Juliette, mantém a proa nordeste, e chama em controle, frequência no 20, décima 8. Vai até o Juliette, vai tentar o controle agora. 39, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 109. Livre, pouso 10, boa noite, 7-3-9. Wish, Vitor, questão. 7, Papai Uniforme, Vitor India Mike, frequência livre está presente para autocoordenação. No través de Conde, chama controle Aracaju em 120 decimal 3. Pois Conde seria meia dúzia 8 milhas do VR Salvador, meia dúzia 8 milhas do VR Salvador, chama Aracaju 120 decimal 3. Vitor India Mike 1. Juliette precisa. Petróleo, o meu amigo Juliette está afastado de Salvador agora 4 milhas, está mantendo 9.000 pés. Vai, a intenção é prosseguir por mais 6 milhas até 10 milhas e regressar para Salvador. Sete Mike Eco Juliette, sob condições visuais, 1.000 pés, o ajuste 1.019 em Salvador. Reporte, regresso. Sete, reportará. Tá 3198, aciona a identificação. Desce para nível 050, ajuste 1.019, chegada a Mari. 140, autorizado a alinhar e manter o chino zero. Alinhar e manter o chino zero, 6140. Tente índio, mais papá. Chame Centro Recife, é 126 decimal 85 alterna, 125 decimal 45 bom voo. 265, 645, 648, bom dia, outro lado. Golf, decolagem autorizada, pistão 7, vento 140 graus, 109. Chame 140, decolagem autorizada, pistão 0, vento 150 graus, 109. Bravo Delta, autorizado a alinhar e manter o chão zero. O livro está presente para a autocoordenação. A 628 milhas de Salvador, chama Aracaju 120 decimal 3. Informação de Aracaju. Provavelmente só conseguirão contato a 2,5 milhas do Aracaju. Tango, Romeu Tango, decolado ao 00, 1400, ingresso corredor Axé, chame controle, frequência no 20, décimo 8. 208, ingresso Axé, tá passando Romeu Tango, muito obrigado. No final, tem um lançante. Recolhendo pro rotatório, avistado. Juliette, novembro 2358, Juliette, da presente intercept a curta, final da 17. Confirmando a final da 1758, Juliette. Mike, Eco, Juliette, condições de voar na proa 3, na proa 330 por 8 milhas. Autorizado, Salvador, aquele muito bom dia, o Chanel 6140, decola 340. Você está a curta, final da 17. Juliette, 330, proa da presente, Eco, Juliette. Boa tarde, bom dia. Papatango, Romeu, Tango, transfere 600 pés, subir a 1000 no corredor, chefe. Papatango, Romeu, Tango, Golf. Sobre condições visuais, 1000 pés, corredor, chefe, ajuste 10019, Salvador. Reporte, farol da barra. Vai para a farol da barra, Papatango, Golf. Sobre 130 graus, 109. De Juliette, critério. Ok, considerando o visual, o corredor, 109, agora está estranho. Está presente, foi Ceasa. Ceasa, está presente, ativa a rotatória. Afirmativo, grato. Meu amigo. Number 2358, Juliet, it's Salvador Tower. Level 2358, Juliet, chame 2 Salvador em 1-1-8-1-9-5. 1-1-8-9-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Tem esse de pouso 10, 3740. November 2358 Juliette, Cidu Salvador Tower. November 2358 Juliette de Salvador Tower. Salvador, November 2358 Juliette. Setor 360 com curva pela esquerda, November 2358 Juliette. 58 Juliette, 360, curva na esquerda. Selecionador, Papá Romeu, mais dentro do Juliette. Marca Juliette, mantém a proa do Ceasa, 1.500 pés. Juliette, 1.500, para a rota fora, 98, chame-se Salvador, 1.19, 1.35. 1.19.35, 3.198. Provedal. Controle de Salvador, 3.198, muito bom dia. 3198, bom dia, prossiga na chegada Mari, desça para o 050. Na chegada Mari, 050-3198. 099, 1500 pés, Porta Tarique, 903. Controle, bom dia, Papa Sérgio Lento, Bravo Delta, decola 10, passa 1300 pés. West Bravo Delta, contato radar, suba para o nível 080. Após 2 mil pés, direto árbol. 7080, após 2 mil, direto árbol, Juliette Bravo Delta. Efeito alma, espera. O Magelo Juliette, curva pela direita. Efeito em 270, com curva pela direita, ingresse final no 7, o Michael Juliette. É, Juliette. 770, autorizado a alinhar e manter o 10. Decolado ao 04, chame no solo ao 04. Direito no 21, décima 1 no solo Salvador. Gente, pousaram aqui, abandonando a 21 lá. Obrigado. 21 no décima 1. 21, obrigado. Considerando a extensão de altitude TAP, desça para 3 mil pés, o altímetro 1019. E aguarda autorização para o VVS do seu bicho no zero. Estimativo, então, sem restrições, descendo para 3.000 o 3.000. 7. E antes, pode olhar para o zero da esquerda lá. Azul 2770. Inicialmente mantém a posição, mais uns 2 minutos para a decolagem devido ao tráfego de coloa à frente, de pequena performance. Mike Eco Juliette, reporte final curta da 17, o vento 130 graus, 109. Está agora 2 milhas da parceira. Ok, pouso autorizado, pista 17, vento 130 graus, 109, ajuste de altímetro 109, Mike Eco Juliette. Reportará um colo, Mike Eco Juliette. Número 140, solicite ao centro Recife, chama mesmo em 126 decimal 85 ao pé 125 decimal 400. 26825 2545, boa tarde, obrigado. Controle, o Juliette Bravo Delta, está em condições de revisões para o cancelamento, solicito 065 como final, estima G que é os 1447. Juliette 1447, estimado Juliette Bravo Delta, não tem ainda pro corrigir, tem quanto você informar a pro Delta, acho que é? É a 263. Gente, foi direto, Juliette Bravo Delta sub mantém nível 065. Direto, GQ 065, grato Juliette Bravo Delta. Visual evoluindo nos corredores, não interferiram no seu procedimento. Tranquilidade da 120, principal 30, Aracaju. Último Juliette, Papalento. Último Juliette, Tango Golf, confirma o estimado de pouso em Cairo? MS 3198, descendo para 2000. Desse mantenha 2 mil pés, está autorizado ILS Axway Pista 0, reporte localizador. Está 3 1 a 0. 3 1 a 0. tá, tá na escuta do controle? Estou na pista 97 para livrar na base. 58 Juliette, pressão 97 para a base. Azul 2770, decolado ao 08, chame controle, frequência 120, 10, 208, boa. Papa Romeu, Mike é com Juliette, no solo 08, confirme bate. Bate 4. Abata, ok, segue o Agrícola até o bate 4, até o Abata, reposte de... Controle, o Azul 2770, decolado. Azul 2770, contato radar, subatalha nível 180, via, saída Coral. Ciente, quando possível, aprove Coral, 2770. Autorizado, da presente direita, Coral, Azul 2770. Direita, Coral, 2770. Controle Salvador, November Oscar, que faz isso? November Oscar, que aguarde para chamar a terra. Aguarda. Seção 2-3-1-9-8, avistado. 3-1-9-8, completa a LED, chama a terra 0-1-1-8-3-9-5, bom dia. 295, obrigado, até daqui a pouco. Direto pela ponte. 309, não trabalha 07. Estou tentando prosseguir para o parte 3. Ativo, autorizado, parte 3. Muito bom dia, o tá 3198. É 3198, autorizado o pouso pistão na 0, vento 140 graus 109 e ajuste 109. Livre pouso na 10, baixada travada 3198. Torre Salvador, Papa Romeo, November Oscar Whisky, proa da rotatória. Condição de encurtar, sinal da 7. Papa Romeo, November Oscar Whisky, condição de encurtar, sinal da 7. Afirmativo, senhor, November Oscar Whisky, tem como encurtar, sinal da 7. Autorizado, November Oscar Whisky, reporte sinal curto da 7, estabilizado. Graças, reporta final da 17, Oscar Luiz. 3198, solo azul no 4, direita, no 21, decimal 1, no solo Salvador, solo azul no 4. 1864, Scott Cadden, descendo via Mario Arrival to 2000 feet, altimeter 3019. Mario O vento 1 no 30 graus 09 nós, o ajuste do altímetro 90 no 9. Livre pouso na 17 novembro 3. Pode reportar o vento novamente para o Oscar Whisky? 1 no 40 graus 09 nós agora. Grata, Oscar Whisky. Bom dia, tá 3098. Prossegue via Alfa, me chamando de Juliette. Alfa, me chamando de Juliette. Tá com 2 a bordo, 4016, Anderson Cabral. Gente, preciso direto para o Rio Cidade da Lima, Kennedy 019, reporte visual com local de pouso. Bravo. Solo Salvador, aqui o América 29, informa o fim do reboque, bom dia, obrigado. Bom dia. Qual foi a tango, tango, controle Salvador? A gente confirma o nível que mantém o Alfa Tango Tango? Papapá, Alfa Tango Tango, suba para o nível 035 e somente Voiduna. O Alfa Tango Tango aguarde ingressar na Super Salvador para a vetoração final e LS X-Way. Pista no 0, QNH Salvador no 019, o Alfa Tango Tango. Thank you. frente. Zero, zero. Acione a identificação. Essa via chegada a Mari para o nível 050, QNH 10 no Nore. Frequência livre, Romero fica bravo. Anima 255, acione a identificação, desça via, chegada a Mari para o nível 060, QNH 10019. Desça via até o 060, 109, 62. Pitbull está fechando Anima 200. Vou pro de TAP, o Xanema 255. TAP, Xanema 255. Eu tenho informe, o tráfego precede, 2 horas, 62 milhas, mesmo rumo, cruza 4.500 pés em descida e te bombando até 37.800. Alfa-Tango-Tango. Alfa-Tango-Tango está em contato radar, 2, 4 milhas, oeste do VR de Salvador. You clear, ILS X-ray, final runway 10, report established on the localized. Clear ILS X-ray, runway 10, report established on localized, level 1864. Pilote Bravo Delta, o serviço radar terminado. Para serviço de informação de voo e alerta, chama o centro Recife em 126.0, alterne 128.8. Sou direto para o Último tango, o plano modificado para instrumento agora é o 6-4, desça para 3 mil pés, reporte no ponto da descida, o Alfa Tango Tango. Para 3 mil, reportará, Alfa Tango Tango. O 2770, 2 minutos para a posição coral, serviço radar terminado, chama o controle Hells, é 1120.1. Obrigado, bom trabalho. Igualmente, um bom voo. Alfa Tango Tango para prosseguir na descida. Alfa Tango Tango, desça para 2010, autorizado final, ILS X-Ray, pista 1-0. Reporte estabilizado no localizador, confirmando QNH-1-0 no nós. Paciente, copiou, reportará estabilizado, papapá, alfa, tango, tango. Galeão, está autorizado no nível 340, decola da 1-0, intercepta a operadora 2, a Eleda Irumi, intercepta a 0 5121, é o código transponder, o controle 1-2-0-2-8. Google 1-8-6-4, Go 1-8-6-4, contact Salvador Tower, 1-8-9-5. Salvador Tower, 1-18-9-5, good job. 08-5-1-2-1-1-3-1-1-3-1-5, obrigado. Morning, go 1-8-6-4, passing Simbra. 1-8-6-4, clear to land runway 10, the wind is 120 degrees, 08 knots, north intercepting 1019. Clear landing runway 10, 1019, I can make you go 1-8-6-4. Ponto 78, 37 autonomia, alternativa esquina. LS-68, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Tem o passo 2000, ponto estabilizado, né? 6 da 1 da 1 da 1 da 1 da 1 da 1 da 1 da 1 da 1 da 1 da 1 da 1. O Galeão está autorizado em 360. Decola da 1-0, ponto de vista da saída da El, Leda Irumi, onde intercepta a 0-2-7. Após decolagem, curva direita, aciona 5-1-5-0 e o controle 1-2-0-8. Obrigado, autorizado 360 para o Galeão, decola da 1-0, da El, Leda Irumi, beleza, curva direita. Pergunta intercepta a Alfa Novembro 857. 5150, transporte 08 ao controle, gol 5556. Procedimento correto, me chama quando puder, proposta 9, gol. Obrigado, Samarenta, gol 1557. Papá, papá, Alfa Tango Tango, estabilizado. Alfa Tango Tango, ciente, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Alfa Tango Tango, a intenção do Alfa Tango Tango é... Recebe uma aproximação perdida na DA, cancelando o plano de subida a pontos e circulando para a posição 97. Gente, Alfa Tango Tango sujeito ao tráfego, ok? Ceno, questione novamente, pois não acreditamos ser possível. Tá zero, o Kenya dá um zero no nós. Go 1094, hold point to runway 10. Maintain holding point, go 1094. Maintain hold point, go 1094. 864 on the ground at 29er, next right, 121 is more on ground frequency. Back it, runway by right, and call ground 1211, go 1864 back. Alpha Tango Tango na escuta. Afirma, passou o externo, controle baixado e travado. Ciente. Efetue pouso pistão no zero ou cancele e prossiga para o 97. Ok? Arremetida após base pela esquerda do 97 não será possível, devido à aeronave aproximando próxima posição do Nerbois do Chanel. Está ciente, então vamos para circular para a 97 ou papapapá, o Fantango Tango. Está acontecendo então o Mike Charlie, cancela da presença. Alfa Tango Tango cancelado aos 3-0, curva esquerda, base pela direita, sinal da 97, reporte embaixo travado. Está embaixo travado, reportará interceptando a final da 97, Alfa Tango Tango. 0 São José do Campo. Bom, vem por gentileza para o sol. 19640. 19640, Serra Brava, Serra Juliette, nós estamos chegando na casa. Qual seria a saída prevista? Gael, ele é da morte, da princípio. Sim, Gael, ele é da morte, da morte, da morte. 0082, essa é a chegada para o nível 050. 050, azul, 402. Alguma velocidade recomendada? Deixa o critério, azul 40810. Base para o final, pela direita 97, controle baixado travado, papapapau, Fantango Tango. Alfa Tango Tango visual, autorizado pouso pistão na 0, vento 17, o vento 120 graus 099, eixo na 099. Alfa Tango Tango. Approved the taxi ride to the